gravador é o voo 9601. Drone, ajuste no 012. Tá bastante travado visual. Afirmo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 08 nós, gol no 601. De repouso, gol no 601. Autorizado para o funcionamento de massacre, que é 3567. 601 no solo 32, direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. Direito, 219, 601. Torre, boa noite, Oxamé. 1143, final 10, serviço abaixado de trabalho. Boa noite, quarto pista livre, ajuste no 0, 1 no 2. Estimativo na sexta. Logo 901, no livrão, sua escuta, boa noite. 601, muito boa noite, procede de Alfa, chamando de Gilete. Alfa, de Gilete, boa noite, 601. Ativo, tá baixado, travado, tem livre pouso na 10, Xané 6143. meia, procura. Mantenha me escuta agora pro push. Tá 3567, faz quanto tempo pra iniciar o push? Tá iniciando aqui, deu um probleminha aqui com o tratorista, mas já tá iniciando. Gente, obrigado. Obrigado a você. No solo 36, direita, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Aproximando, cidade de Leste, gol 9601. Ingresso via Juliette 04, gol. Juliette 04, 9601. Solo, boa noite, eu chamei a 6143, livrou, canal. Prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette, viu? Alfa via... vai manter antes da Juliette, 6143. Para o saco 3567, autorizado para seguir via pátio índio em alfa e quando no ponto de espera, 118.6, 8 metro marca 1002. Pátio índio em alfa, 118.6, 1002 altímetros, graças por aqui. O gol no 856, após a passagem do tráfego dessa retaguarda, autorizado para o último 08. Da passagem do tráfego, autorizado para o último 08, gol no 856. Buxané 6143, eu mandei posição antes da Juliette. O tráfego da gol encontra-se no 8, já foi autorizado para o último, já estava aguardando. E após você vai prosseguir, tá ok? Ele foi autorizado na 8, em intenção que a gente aguarda aqui como preferido, é isso? Como preferido, não. Ele já tinha pedido, estava aguardando a aeronave da tanque, vai rebocar, está taxiando para o ponto de espera. Ele já está aguardando há mais de 10 minutos. Entre as duas aeronaves, eu tive que escolher, escolhi o gol que vai para o SBK e após o senhor, que acabou de pousar, ok? Ok, senhorita. Gente, 3629, mantenha a minha escuta e aguarda, por gentileza. 5.67, no ponto espera. 5.67, autorizado a alinhar e decolar uma centena 8 nós, pista no zero. Autorizado a decolar e pista no zero. Eu prossegui via Pátio Índia Alfa e quando no ponto de espera, 186. O altímetro marca 1012 e tem bom voo, no 856. O 861 no 43, após a passagem do tráfego da Gol, ingressa via Juliette para o 09. Após a passagem do tráfego da Gol, Juliette 09, 861 no 43. 3, 2, 5, 3, 6, 2, 9. Codando com a equipe de solo, vai ingressar o tráfego do Oceaneno 09, autorizado por último 10. Pode sim. Cinco meia sete, decolou os 44, chame controle em 1208, boa noite. 1208, obrigado, boa noite, um bom domingo. Está autorizado a alinhar e decolar Delta 10, 110 graus, 1 dúzia nós, 1856. Tupã 3629 para o táxi, 82 a bordo, 410 e Galeão na alternativa. Prossegue via pátio, Indy Alpha, quando no ponto de espera, 118,6. O altímetro marca 1012. Pátio, Indy Alpha e 118,6 lá. Salvador, boa noite, 83894, ILS 82, baixado, travado. Sente, continue a aproximação, pista no zero, uma centena, 10 nós. Confirmando, tem pouso livre, pista no zero, TAM 3894. Obrigado, livre pouso, nova zero, 3894. 1856, decolou os 48, chame controle em 128, 1208, boa noite. 1208, boa noite, 3, boa noite. A gente mantém um bom de espera. TAM 3629, a Lima tem cabeceira no zero. Pega acionamento, objeto 6722, gate 7. Autorizado, posicionamento chama ataque. Camarão 22. Solo 51, libera direita, solo 1219. 3, 1219, 3, 2, 4. Salvador, boa noite, 3, 2, 4, librando. 3, 2, 4, prossegue via Alfa, chamando o Cedilhão. Alfa, Cedilhão, chamaremos 3, 2, 4. 39, obrigado. Confirma a matrícula da aeronave, por gentileza. Delta 3897, com a Pebec, habilitação Guarulhos. 3897, para Guarulhos. Nível 340. Eu tenho aqui a rota, é a Pesulo 44, confere? Então, está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, saída da EL, Leda EUT, EUT prossegue de Pesulo 44, aciona 5577 no transponder. 120.8 para cá, seu controle. Protegimento correto, não é proposto na remada. Não, onde? 3894, ingresso de Guilherme 35. O 4234, para Recife, nível 370, está autorizado, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, faz decolagem, curva à esquerda, prossegue via Perusco 58. Aciona 5002 no transponder, 120.8. Correto, Sandro. Trogonomeia 112, uma milha do Índio Serra, baixou e travou. Livre pouso, uma centena, 10 nós, 1612. Livre pouso, gol 1612, assistam no Zé. 7762, 60, após 3 horas e 45, bom dia. Segue via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera se uma torre, 118.68, metro marca 1012. Via Pátio Índia e Alfa, metro marca 0, brilhando ao mesmo. Salvador, boa noite, Gono 273, 2,5 milhas para cima. Vicente, continue a aproximação número 2 para pouso, vento 110 graus, 109, informarei pista livre no 273. Continuando a aproximação número 2, Gono 273. Bruno 12 no solo 58. Libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, Bruno 692. Gol no 601 para o Galeão, nível 360, está autorizado, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360, via cola da 10, saída, Dael, Leda, Brit. Em Brit, prossegue via Peru 10, conforme rota apresentada. Aciona 5007 no transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. Quem autorizou o Galeão 360, autorizou 10, via cola 10, no perfil da El, Leda, Brit. 5007-208 vai chamar para pushback no elemento gol 1601. Todos os elementos corretos chamam para push, quando pronto.